Otávio Via, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, boa noite, 01. Yes, 125-45. Boa noite, Almirante. Boa. Boa, na 606, desça para 6000. 6000, 606. Five two established on the localizer. Roger, clear to the ILS approach. Clear for the ILS. ILS 3152. Acho que Azul Alfa, vetoração esquerda proa 350. Será o localizador. Oceano 6258, vetoração, foi na proa 030. Taiwan 030, 258. Limitado pelo localizador. Lote aqui. That 3226, speed should be 210. Going down to 210 now, 3226. Vono 643, localizador? Tá beleza, vono ILS, vono 643. Check trem, chame a torre, a frequência 1186. 186, vamos trabalhar. Boa. Oi, Salvador, bom dia, vono 1643. 643, cheque 3, livre pouso, 1,50 graus, 5,2. Sente possibilidade de pista molhada, prestação passagem. Sente, já baixou, travou, livre pouso na 1,0, 1,643. Alfa direita, proa 020. Then 3152 on localizer, reduce for approach and contact the tower, 1186. 1186, call 6, you're going down to approach 258, velocidade 180. Muito bem. Oceano 6258, direita 080 para o localizador, desça para 2000, chama estabilizado. 2000, direita 080, 6258. Acho que Azul Alfa, direita para o 070. 3226, radar vector for sequence, left heading 360, speed 210. Descend to 4000, limit is localizer. Left turn now, left turning 36 journey, send it to 4000, speed 210. The limit will be the lock course, down 3226. 2152, continue approach. Number 2 for land runway 10, wind is 160 degrees, 06 knots. Roger, proceeding and standing by for land, 152. Acho que o Zulu Alfa está seguindo o Airbus 318 da Oceané. 3226, the traffic ahead for landing is Charlie 208, a small traffic, reducing to 180. Flying out to minimum to 180, got 3226. 1606, descer até 5000. Afirmativo. Velocidade 229, 1606. 229. Positivo, aprovado. Interceptação. Número 258, reduza para aproximação. cheque para pouso, tráfego à frente, 5.4 milhas. Reduzindo, senhor. Senhor 6258, cheque 3, torre 1986. 286, alô. Torre, alô, senhor 6258. 6258. Gente do tráfego, agora é o número 2. Continue na aproximação, informarei pista livre. O 6258. 58, a pista está seca, né? Ok, prestação tem passado, pelo pátio já se encontra seco, acredito que a pista também esteja na mesma situação. Liga. Volo 643 no solo aos 33, liberando a direita, solo 29. Boa. Fúmida. Ok, obrigado. Obrigado, amigo. Número 643, precisando ataque de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 1606, vetoração, esquerda 360, desça para 3000, está limitado pelo localizador. Esquerda norte, 3000, repetiu ao localizador, 1606. Did you intercept the localizer? Yeah, no. O Alfa 4 milhas para o externo em aproximação, chame a torre 1186. Alfa, boa noite. Continue na aproximação, 1-0, número 2 agora para pouso, 140 com 10-9, Oscar do Alfa. Turn 3152, Negrado 36, take the first to right and ground control 129. What's what I take it? Fine. 1-8-0-6-0-6. Do Xenero, vento de 148 nós, tem pouso livre, pistão 0. Livre pouso 6258. Gate 08. Alpha Julia 08, thank you. O 606, direita pro 070 para interceptar o localizador. Direita 070 para interceptar o localizador, bom dia. 643, prossiga. Gente, localizador 2000 autorizado. Linha 258, solo aos 38, libera a direita, solo 119. 119, boa. Boa. Zulufa, qual o seu destino após o pouso? Vou parar para tirar isso, só para abastecer, depois que você segue isso. Ciente. Ocean Air 6258. Ocean Air 6258, autorizar o táxi via Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette pro 1-1. Six, complete area, final flight to runway 10, can attack now, tower 18, decimal 6. 118, decimal 6, sir, thank you, Zula. Good. Descent for 226, established, ILS X-ray 1810. Good day, 3226, number 2 for land runway 10, continue approach. Wind is 140 degrees, 08 knots. Wait, runway vacated, 3226. Roger. Wait, for landing, clear, pass 3226. Zulofa, solos 4-1, primeira direita, solo 1209, Oscar Zulofa, boa noite. Até a próxima. Zulofa, táxi Alfa, Kilo 43. Alfa, Kilo 43. 10, clear to land, pass 3226. Runway 06, completo final, ILS, pista 10, chame turno 8, decimal meio, bom voo. Preto meio, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 606, estabilizado no MLS, 2 milhas do externo, baixar travado. Gol 606, boa, avistado, continue a aproximação, formarei vista livre, 14089. Gol 606. Boa noite, 05. 1805, nós estamos autorizados a nível de voo 370, o senhor aceita? 1805, para Natal, autorizado nível de voo 370 via Upper voo 10. Decolar 10 após curva à esquerda, saída pouca transição ZIPAR. Controle 119.8, torre 118.6, transporte 5176. 140, 62, 19, livre pouso no 01. Livre pouso, Gol 606, na pista 10. Gol 05, desenhamento correto, resposta para posicionamento. Comando ao ground, 29, 3, 2, 6. O que vem taxi vai a taxi Alpha Juliet, e gate 07. Alpha Juliet Gate 07, 3, 2, 2. Bom, 10 no seco, altímetro, vista 4 mil pés, voo Itape. Mais reduz a 250, mais número 2 na próxima. 06, solo aos 47, direita, solo 1219. 219, boa, no melhor. Solo, boa, no melhor. 06, táxi de Alfa, reposta antes da Juliette. De Alfa, vai rodar antes da Juliette, 06 agora. uma sétima quatro. Sétima 4, desça 2000 pés. Sétima 4. Pode sua vetoração. É, fã livre para prosseguir na IL. Sétima 4. Zero, meia, negão. Desvio à direita, 3891, desça 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 3000 no 0 no 5, 3891. Zona 7 no 4, interceptar o curso localizador, curva direita para 075, forma estabilidade. 3226. Então 3226, o Sigre. Onde você é utilizada para Natal, cara? Natal é Pucas e Paz. Obrigado. Iniciamos de operação agora para o sequenciamento, vai para o 205, limite será o QD Mike na 20MB. 205 é a proa, confirmando o QD Mike. 120MB. 120, sim, para o 3298. Fazendo reduzir velocidade 190 mais. Imagina, reduz 1970 mais, 3891. Confirme mensagem, 3891. Siga a redução até 1970 mais.